dormindo no meu leito, em sonho encantador. Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Sol faltava luz e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Mas só fulgia. Ah!